Control 9 or 5, thank you. Uber 789 aproxima-se de Alagoinhas, reautorizado para 5000. Autorizado para 5000, Azul 2789, reposta ideal de descida. Estou descendo para o runway locate, TN8102. Roger, Roger 3, standby. É cheque pré-pouso. Reduzindo e cheque pré-pouso, Azul 9908. Azul 4118, decolo 09, controle Salvador 1208. Atenção, Salvador 1208 agora, Azul 417, bom trabalho. Igualmente. Number 03, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 119. Nacional, runway 10, 1 para 03. Direto, Elefa, Azul 4118. Uno 9 66, chama Recife, Uno 6685. 3 horas e 17, Campinas. Jefferson 010, chama Tug. Uno 1895, Recife 012. Ok, Recife 012, Pote 1, Taxi Índia, Pote Espera Torre 1895, obrigado, uma boa tarde. Azul 6918, estabilizado no ILS X-Ray. Azul 6918, reporte passando marcador externo, QNH1 no 012. Vai chamar no externo no 012, Azul 6918. Salvo Vitor até o Fox, Salvador. Por quantos minutos o vai manter presente por aí? E posteriormente, o retornará para Salvador? Ciente. Rumba 03, solo ao 02, autorizado ingresso na Delta. Aguardando para prosseguir para o hotel, ok? 6355. Aguardando aí. Tá passando o externo, o Azul 6918. Aguarde a pista livre, Azul 6918. Vai aguardar, 6918. Olá, Torre, 1738, ponto de espera da 1-0, pronto. Luna 738, mantenha ponto de espera da Luna 0. Mantenha ponto de espera da Luna 738. Rumba 03, posso ter a pista livre, por gentileza? Azul 6918, pouso autorizado, pistão 1 0, vento 140 graus 1 1. Tem livre pouso, azul 6918. Eco Delta Fox, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Luna 03, reporte na Taxi Delta, aguardando autorização para o cruzamento. Voltando na Delta, aguardando autorização. 1738, autorizado alinhar e manter pistão 1 a 0. Alinha mantém cabeceira 1 a 0, bom, 732. Ok, proposto e aceito 1895. O senhor vai prosseguir no seu voo visual e o pouso final será em Veracruz, é isso? 7 vento 1, 30 graus, 1, 2, 9. Azul. Bom, fazer alguns sobrevoos e o pouso final será em Salvador. Controle está aqui. Boa tarde. Rumba 03, autorizado o ingresso na pista 1 no zero, cruzamento da pista 1 no zero até o pátio militar. Autorizado cruzamento, rumo para 08. Para o TAC 2231, 53 na TAB, 6 horas, Brasília. 2231, autorizado o TAC 71, TAC foi Índia, ponto 010, chame Torre 11895, o ajuste de altímetro no 012. 1012, pode ser a 2895, 2261. Tato 1208. Qual o farol da Prada 08, Beto Delta Fox? Luna 738, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-1-9. 2-0, decolagem pista 1-0, Luna 738. Do Passou, do Bastião, Papatão, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox. This is Salvador Control. Go ahead. Cross now 900 to 1000. Request flying direct channel of Venezuela Lima and latitude 2500. You are clear to fly direct to Caruru. Climb and maintain 2500 feet. Over. A up to 2500 direct Karu, Edward Mahal. Bom, 620, pode prosseguir com o atendimento. 620, pode estar ligado em 0370, Recife, Nepal, Africa 10, Tova Esquerda, Puka, Caju, Apesu, Lua, Norte. Controle 108, frente para 5421, voo no 620. No 620, o atendimento está correto, é um pronto para o feedback do atendimento. Até amanhã, 620. De Salvador, é o azul 2789. Está autorizado o ELS para nós? Azul 2789 está autorizado a aproximação em ELS. Está autorizado ELS, Nexoida 102789. Salvador 6314, ponte 62, estacionamento pushback. Autorizado, 6314, são prontos. Camarada, senhor, 6314. Querido 223, Nicolos 20, controle Salvador 208. 1208, uma boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231 ao controle, contato radar, se você restrições. Até o número 0 sem restrição 2231. Estabilizando LS, azul 2789. Azul 2789 e aproximação, cheque 3, 2, 1, 8, 9, 5. 3, cheque 3, azul 2789. Sobre 2231, com informação ao controle. Qual a razão de subir o que está empregando? Entregar 1000 pés, até uma centena. Tá, ok. Com 1000 pés, voo direto Barreiras. Direto Barreiras 2231, muito obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 2789, estabilizado em LS, da 10. Azul 2789, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 099. Livre pouso na 10, Azul 2789. Altran 3835, autorização confirme nível 360 com a Tonsier, a posição 8. Altran 3835, agora de qualquer. Chama. 2235, Sofia. Cuidado com o fim, Giga 360, decola pistola 0, curva à direita, saída da El Lida Motiva, via Upgruma 0, base Upgruma 6, prossegue conforme rota, plano de voo. Controle Salvador, Pera 1208, aciona 54, 13, transponder. Não copiou o transponder, pode seguir? 5413. Ok, então aprovado 360, confirme conforme, demorou no zero, curva direita da Eulida Motiva. Intercepta, absoluto no zero, cubase, absoluto no meia, prossegue conforme. 5413 no transponder, 208 no controle, tá? 3835. 2835, direita, correto, pronto, também. Chamaram, 634, senhorita, com 165 a bordo, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alterna Recife para o táxi. Taxi 1, India, ponte para piscina 0, chame torre 11895, pós destino 0, 12. 7895, 012, gás. Estacionamento da 3835. 3835, autorizado, tinha um plano táxi. Senhora, obrigado. Nove, solo 25, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 211. 121, azul 2789. Autorizado a alinhar e decolar pistão 1 a 0, vento 1040 graus 099. Alinha e decola 6314. Azul, 2789, professor. 7-9, autorizado quilo, 73, posição 4, Lima, fica atento ao sinalizador. Quilo, 73, 4, Lima, posição, atento ao sinalizador de 789. Zero, autorizado, são prontáxi. Autorizado, passa para o prontáxi, no 620. Otto Bravo, Delta Fox, how many 7 minutes for landing? About 8, not a 7. Roger. Solo Salvador, Salvador da 159, aguardando o sinalizador. Tenente, coordenarei junto ao infraero, azul 2789. 1208. 208, vou trocar. Salvador, 6304, decolou, Momo. Confirmo. 6304 da Momo. Pessoal, comandante da vigilância, prefiro sair da Momo. Vou chamar 6314. 6304. Táxi Índia, ponte 010, chame torre 11895, pode descer no 012 e seguirá o Boeing da Gol. Ok, senhora, vai seguir o Boeing da Gol, Prato 1, Índia 1845, ponte espera comidor, obrigado, 38300. Gol 1169, prepara da Elis da Morte, vai guardando cópia. Da Morte, vai guardando. Para o táxi, 1077 Bond, família 310, Altena Mateus. E agora 3, Canadá, para 1 2 0. Telefone no 1 4 10 serviço nos 1 2 Bond. Cópia. Solicitado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Lida, Motiva, via Upis 1-0, Taubaté. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5437 no transponder. Solicitado Guarulhos, transponda, chama o pronto de estacionamento, gol 1169. Cor de Veracruz. Então, curva direito na Cor Roger, continue this send at the discretion. No traffic to reporting in this area. You will deliver the frequency at Beta Fox. Está autorizado a alinhar e manter o sistema no zero. Alinha e manter o no zero, 3235. Decola 33, controle Salvador 1-2-0. Controle 1-2-0, decola 1-2-0. Salvador 1-2-0. 90 da falada na PUCA, programei 1410. 90, sai da PUCA, vigilância, no perfil, 90. PUCA, só para ser recepção, 90. Negativo, vou manter o perfil de saída na 314. Mantém perfil na 314. A 3835, agora está autorizado a decolar, vento 120 graus, 129. Controle Salvador que vos chama. Parida 2231 ao controle. Salvador 4206, boa tarde. Azul 4206, identifique e desça via chegada Mari para 2010, ajuste no 012. Desce via para 2231. Posição para Bog, vigilância. Liga no meio. Posição para Bog, cruzou o nível 200, vigilância. Autorização Galeão 360, informação certa. 5, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita. Saída da El, Lesa e Rumi. Via UPA November 857, Mouto. Controle Salvador opera 1208, aciona 5441 no transponder. Controle caso negativo 12545. 3685, alternativa 1245, Xenia 314. Xenia. Irume, até November 87. Controle 1208, decola com curva à direita da pista do verso. Controle, vamos falar da escola de Center, passado? É 3441? Afirmo. 5441, o transponder, saída da El, Leda e Irume. Da El, Leda e Irume, então agora confirmado, 5441, seu escola, está no portão 5. 3145, são prontos para o feedback de treinamento. Chamada pronta. Confirme o desvio direito. Quero desvio direito, só com a formação. Aproveita até o Fox, confirma se a intenção é tocar RMT em Veracruz. Negativo, vou efetuar o sobrevoo e já prossegue para o tomador. Você vai efetuar o sobrevoo, se houver necessidade de curva, você vai fazer curva pela direita, pelo setor sul da ilha. Certo, tá bom. Salve, número 231, né? O controle Salvador, na escuta, confirme. 2231, agora na escuta. Bem, 2231, o senhor está na área em cuja sul de Minas é o nível 120, confirme. É, o senhor está na FIV Recife. O senhor vai subir para o nível 160. Chame o Centro Recife, 126, decimal 85. Caso negativo, 2545. Fiz diversas chamadas aí pro passarelo, eu não obtive a resposta, confirma. Nós estamos abrindo esse recebimento, vou chegar, eu chamo o centro em 2685, caso negativo, 2545, e informe o problema do seu equipamento para aquele centro. 1268525451. Obrigado, bom trabalho. Uhum. Volume 620, controle. 720, prossiga. Chega o centro Recife 1285, caso negativo 125, decimal 45. 325, 2545, 620, obrigado. No 869, está autorizado ILS, ajuste no 02, informe estabilizado. Redução para aproximação. Ok, informe estabilizado, 69. Até o Fox, tá, vai até o Fox. Ingresse no corredor Vera Cruz após interlados. Vira até o Fox. Vera Cruz interlado, eu até o Fox. Relativo, até no 1500 pés. Autorizado na saída da EL para manter o perfil da EL. Aguarde. Então eu vou na ponte de Leda, o 3835. Quando Leda, 3835. Satisfaz, eu vou. 869. 869 está sua posição duna, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. Ok, chamando a torre, 3895, obrigado, boa. Pistão na 0, ventou na 40 graus, na 4206 ao controle. Está reautorizado para 2500 pés. O ajuste permanece no 012. 2500 tudo bem, para 2500. Ativa 128.8, tá 3835. Ok, Curitiba, Amar Recife, tomada proa, chamar 260-288 da 3835, uma boa tarde. Desculpa, eu vou tratar de frequência aqui, 1251, tá setorizado lá, 1251-3325, é possível? Oi, 251-3325, tá, vai se prevoar a vida agora, tá 3835, boa tarde. Eu vou ter volta. Tráfego na sua posição 10 horas, mantendo 2600 pés no corredor Ponte, posição, corredor Vera Cruz. Esteve na bicicleta. Olho menor, autorizado a alinhar e manter, pistão no pé. Mantendo zero, meu nome. Uno 869, solo 46, Oliveira primeira direita, solo Salvador 1, 211. Direita 218. Cruzando meia, inicie redução para aproximação. Ajuste permanece, no 02, informe estabilizado. Para o 426, tá? Formativo, inicie redução para aproximação, ajuste no 012 permanece, de forma estabilizada. Resistindo e reportar esse atuado para 306. Chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 012. Desce via para 2000 pés, da 3 horas, quando possível, direto do ar. Negativo, a ideia é que só manter o perfil da chegada. Decola 48, controle Salvador 120. Controle 108, Bano 69. Centro de treinamento na portão 345, após o gostar de banho da Gol Retaguarda, foi autorizado. Champion Táxi. Quando passar do Gol, vai iniciar. 345. Rádio Bano 69, Dael. Bano 69, contato radar, vigilância, tele Dael, aconteceu. copo perfil agora, no número 9. Por gentileza, seria como voar por hoje, pode? Vamos manter o perfil do servidor, vamos no 69. Passa 2067. Estabilizado visual, passa 2067, né? 2067 com flat LS, chama fone, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Azul 429-4206. Azul 4206, pouso autorizado pista 1-0, vento 120 graus no 1-9. Pedi pouso na... Azul 4206. Ponte até o Fox, está autorizado a chamar a torre, frequência 118, decimal 95. Ponte até o Fox, tá. Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, Vitor Natal Fox. Vitor Natal Fox, e reporte passando o vertical de Indymar, Kennedy 1-0, 1-2. Posso lá, Indymar, o Natal Fox. Rumba 03, autorizado Natal, nível 090, decola 0, curva esquerda, na saída Comte, via Golf 677. Controle de Salvador, opera 1208, aciona 0276 no transponder. Rumba 03, o continente é correto, aciona por conta e risco, chame para um táxi. Passagem da 3145, fono 73 a bordo, Campinas 3 horas e 40. 3145 autorizado, táxi via parte 1, táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste na 012. Táxi Índia, ponto 010, chama torre 2895, boa tarde. Paulo, muito boa tarde, eu passei pela minha luz. Azul 4206, prossegue táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, antes do Juliette. Só Fox, só foi lá, visual vai ser travado. Vitor, até o Fox, sim, pouso autorizado pista 17, vento 110 graus, 119. Autorizado, Vitor, até o Fox. West Copia.

Controle Salvador opera 1208, aciona 5455 transponder. Autorizado para cantina 1330, 1330, vai ao letra Morte, 1310, Cubaga, pode transformar a nota do lugar, 1308, 1440, 699, Codinência conhece um plano de flexionamento. Ajuste na 0 ou na 2? Vitor, até o Fox, solo aos 5 mil, confirma, Paty? Sim, se autorizado o backtrack, Paty 4. Decola 5-6, controle Salvador 1-2-0. 08, bom serviço. 4-5 no transponder. Canta isso, 1-4-5 na escuta. Dona escuta, prossiga. Contato radar, vigilância 3-1-4-5. A possibilidade de cortar nossa saída? Primativo. Eu não consigo fazer a saída da eu. Filha de Serra. Presente? Tudo bem, vamos aproveitar a eu. Obrigado. Azul 9 autorizado, chama para um táxi. Autorizado, Azul 9 ou não? É, autorizado, acionar, chame táxi. Boa tarde, senhora, da 1-0, que estão, vamos fazer a gente aí no 4. 1-2-0, continua descida via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 0-1-2. Via Mari para 2000, 0-1-2, 6-2, 0-1-2. 3-1-9-0, tem o tráfego à sua esquerda, posição 2 horas. É 3 milhas e meia, mantendo 1.400 pés no corredor Vera Cruz. O trajeto continua a descida para 2.000 pés, ajuste 1.012. Forma estabilizada. Essa é a contraria estabilizada, 3.9. Altura. Tem um tráfego, um instrumento à sua direita, posição 9 horas, para a nave da TAM, cruzando 3 mil pés, momento autorizada para o ILS. Na atualizado Vitória, nível 160, decola Pistona 0, curva direita, saída Coral, via Golf 677. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5471 no transponder. O transponder se chama pronto para estiver de treinamento do 2591. Eu já faço corrida sobre a proa para a proa de Paris, proa sugerida é a 050, F Delta Fox. 050, F Delta Fox. Ótimo, tem condições de voar e manter as condições visuais na prova 050. O Juliette Serra, autorizado o táxi, reporte na OSCA. Já estabilizado? Estabilizado, 3190. Site ULS, chama a Salvador, frequência 118, decimal 95, tá 3190. 3190, grato, mandante. Salvador, boa tarde, eu tenho 3190, final ILS, cabeceira 10. Tram 3190, boa tarde, ponto autorizado, pistola 0, ventona 30 graus, zona 79. 01-1895, exit 0-1-2. Exit 0-1-2, taxa até 0-2-1-2-4-9-9. Salvador, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, Salvador, uma boa, Azul 6919. Azul 6919, boa tarde, mantenha o ponto de espera da UNAZ. Mantenha o ponto de espera, Azul 6919. Tem a posição, o Juliette Serra aguardando para decolar. Passagem. Na sua batalha para usar o carro. Eu sou autorizado a chamar a torre, frequência 1 18, decimal 95, Delta Fox. Tanto de jornais, muito obrigado. Papataguato, Delta Fox, na prova rotatória da visual. Eco Delta Fox, torre sentido tráfego, reporte passando a vertical de Enrima, o QNH 10 no 2. Já está presente e autorizado em Enrima, vai reportar quando lá, o Eco Delta Fox. Após a passagem do Airbus da Sana Curta, sinal autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Sente fechando a linha mantendo no zero, 6909. Decimal 1, caso negativo, 133, decimal 25, 3145. 351, 3315, 3145, confirmo. A secundária é 13325, confirmo. Ah, confirmando então, secundário 13325. Obrigado aí, bom serviço. Bom. 3190, solo 05, Olivrar primeira direita, solo Salvador, 1211. Olivrar 1211, 310. 03 autorizado cruzamento, pistão 028, reporte na taxi delta para ingresso na taxi alfa. 03 autorizado cruzamento, pistão 028, reporte na taxi delta para ingresso na alfa. Salvador, bom dia, tá? Boa tarde, tá? 3190, livrou. 3190, muito boa tarde, prossegue alfa, reporte na Juliette. Alfa, está direto. Seu Juliette Serra, decola ao 06 no farol de Itapuã, controle Salvador 1208. Juliette 208. Passa do arrumar o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, setor autorizado pista 17, vento 140 graus 099. Eu reforço 17, Eco Delta Fox. Ajuste 1012, chama a torre 1189. Autorizado de colagem pista 10, ventando a 30 graus 109. Gente, pisciano, 69. Controle Salvador, Papo Rodeu, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra, prossiga. Recolagem Salvador para a plataforma Manati. Solicita a BCC a 2.000 pés. Cade para a central até 2.000 pés. Inicialmente 1.000 pés, direto na latinha. Seu Juliette Serra fez um plano ISTR para Manati? Não, não, não, não, não. Ah, 7. Azul 6919, decola 07, controle Salvador 1208. 208, chamarei até logo. 241. 2417. Controle, muito boa tarde, Azul 6919. Azul 6919, fazer a vigilância no perfil. Teste para ela.